aos teus braços. Leva-me de volta aos teus pés, pra quebrar o vaso de alabastro e derramar todo o perfume. Leva-me de volta ao meu lugar. Leva-me de volta. Quero voltar.